e a turma prusiano lá e achando bom, ouvindo o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição. Ô Afonso, deu trabalho, mas eu achei a moda que você pediu. Liu e Léo, campeão do pialo. A gente quando é criança aprende aquilo que vê. Meu pai era boiadeiro e eu também queria ser. Com 7 anos de idade já comecei a aprender, laçando alguns bezerrinhos na hora de recolher. Cheio de satisfação, escutei meu pai dizer: este menino a cavalo vai ser o campeão do pialo no dia que ele crescer. Mãe teve ciúmes, meu filho não lhe dá mais seu pai, os peão que se arrume. Se você formar pra doutor, um grande cargo assume. Não fica um peão jogado pros cantos e pelos batumes. Vou te botar de castigo, se acaso você não aprume. Se um dia eu tiver jogado, seu pai vai ser o culpado por não tirar o seu costume. Uma noite eu fugi de casa varando o sertão adentro. Me ajustei com um boiadeiro por nome João Nascimento. Fomos buscar uma boiada pras bandas de livramento. O boiadeiro dizia que eu era de bom talento. Não falo por ser gavola e nem por convencimento. Jogava o laço no escuro e notava o marro asseguro pelo rangido dos pés. Depois que eu saí de casa, passou 10 anos ou mais. Eu fui buscar uma boiada lá no sertão. Quando eu cheguei no Rio Grande, a enchente tava demais. Ali tinha uma boiada com 10 peão e capataz. Quando o rio foi abaixando, que a barça encostou no cais, a boiada pulou na água e o peão nessa hora amarga jogou seu burrão atrás. O burro tava cansado, não aguentou a correnteza. O peão gritou por socorro e eu acudi com destreza. Fiz 3 rodias no laço, joguei com toda certeza. Lacei pro meio do corpo, não sei se foi por proeza. Ao trazer ele pra fora, foi grande a minha surpresa. O peão gritou surpreendido: me abrace, filho querido, você foi minha defesa. Leu e Léo, campeão do pialo. Eu não sabia o que era pialo, fui procurar saber. Pialo é a arte de derrubar o animal, né? Aquela arte, aquele negócio de derrubar o animal, desce e amarra o animal, tá certo? Aquilo é que chama pialo. E esse camarada era o campeão do pialo, o campeão de derrubar o gado, né? Essa foi a explicação que eu consegui colher na internet. Tá bom, Afonso? Aí, ó, pialo é isso. Essa dupla que fez muito sucesso na década de 80, 70, 80, 90, anda meio sumido, mas eu acho que tá nativa ainda, né? Irídio e Irineu, Vim Pra Dizer Adeus. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Não posso mais viver assim, buscando só o que ficou. Não posso mais me destruir, oh não, se não existe mais amor. Não quero ser mais um alguém. Não quero dividir você. Se entre nós não pode ser amor, vou esquecer esta ilusão. Tudo acabou. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Irídio Irineu, uma gravação de 1993, Vim Pra Dizer Adeus. Eu vou dar uma paradinha pra dar uma moiada na goela, que o trem tá feio, a secura tá braba demais, mas eu volto já já. Você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Organizar a festa não é difícil, bolar a festa também não. Difícil é se arrumar atração, os artistas, né? É complicado, é difícil. Você, às vezes você mora no interior aí, não tem o contato, né? E você acaba correndo o risco de cair na mão de gente que não sabe mexer com o trem e que acaba te dando prejuízo ou por má fé ou por incompetência, né? Agora, se você usar os serviços da RBM Música, uma empresa que já está há 30 anos no mercado, já empresariou as grandes duplas, já intermediou show das grandes duplas, os grandes astros da música sertaneja do Brasil, aí você pode confiar e levar para a sua cidade ligando no 61 99813-6601, 61 99813-6601. Você leva o show do Edelson Moura, Rael Braga, Eliane Samuel, Wagner Simão,

nas tardes de domingo. Naquele tempo os Beatles estavam fazendo um sucesso danado, Rolling Stones, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles. No Brasil estava a Bossa Nova, estava o Clube da Esquina, a Tropicália começando também, né? E a TV Record colocou no ar, nas tardes de domingo, um programa que conquistou o Brasil, a Jovem Guarda, sob o comando do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos e da ternurinha a Vanderléia. Mas tinha um conjunto que fazia um sucesso danado, e aqui eles vêm fazer uma música instrumental, uma versão de uma canção gravada por um cantor francês chamado Christophe. A música é linda, foi gravada também uma versão pelo João Mineiro e Marciano. A música é maravilhosa. Essa gravação é de 1966. Os Incríveis, Aline. Lembrando 50 anos da Jovem Guarda, Os Incríveis, Aline. Um sucesso antigo de 50 anos, um sucesso do presente. Gustavo Lima, Fui Fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Foi bonito, foi, foi, desfoi, verdade. você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Gustavo Lima, fui fiel. Gustavo Lima é mineirinho lá de Presidente Olegário, onde a nossa rádio, a Super 95 FM, está chegando. Um abraço para os meus amigos de Presidente Olegário, de Patos de Minas, Lagoa Formosa, toda aquela região, agora sintonizando a Super 95 FM de Coromandel, 95,5. Essa música começa a conquistar o Brasil, de Djalma Lima e Monteiro, Buquê de Flores. Não é triscando não, é com força, viu? Djalma Lima Monteiro, Buquê de Flores. No próximo bloco eu tenho uma dica. Você sabe o que é aposentadoria, mas você sabe o que é desaposentadoria? É de trás pra frente? Vou explicar pra você no próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Você Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje: de vez em quando surge uma palavra que a gente não conhece, e surge uma palavra aí chamada desaposentação. Falei, que diabo é isso? Eu sei aposentar. Agora, desaposentar, o negócio é o seguinte: toda vez que o governo mexe na regra da aposentadoria é para lascar o aposentado. Agora mesmo, a presidente Dilma, no dia 1 de março desse ano, entrou com a medida provisória que ela mete a mão, confisca 40%, a pessoa morreu, a aposentadoria vai virar pensão, ela mete a mão e toma logo 40%, como se o dinheiro do aposentado já fosse muito, né? Então o chefe está ali, vivo, tratando da família com aquele dinheirinho suado e não está dando. Aí ele morre, o governo vai e toma mais 40% dele. Isso é um absurdo. Só um país, né, que tem essa classe política que nós temos para fazer um negócio desse. E agora tem a desaposentação. O que é a desaposentação? Como a aposentadoria não dá para sustentar quem aposenta, o sujeito mesmo velho, cansado, doente, tem que voltar a trabalhar. Aí ele volta a trabalhar e ele adquire direito a uma nova aposentadoria, que se ele entrar com o pedido de desaposentar da aposentadoria antiga, ele consegue ter uma melhora na aposentadoria. O governo, né, para poder driblar, porque o Congresso Nacional aprovou, né, o fim do fator previdenciário, que é aquela regra perversa que vai tomando aos poucos o dinheiro do aposentado até que ele morra de fome. É assim que funciona, né? O governo, para poder driblar isso, criou uma nova regra, 85-95, que muito pouca gente vai conseguir aposentar no Brasil, né? Conforme o professor Fábio Zambit Ibrahim, desaposentação é a reversão da aposentadoria obtida no regime geral da Previdência Social ou mesmo em regime próprio de Previdência dos Servidores Públicos, com o objetivo exclusivo de possibilitar a aquisição de benefício mais vantajoso no mesmo ou em outro regime previdenciário. A desaposentação possui natureza jurídica desconstitutiva, o que evidencia a produção de efeitos não retroativos. De fato, tal instituto tem por finalidade a renúncia pelo segurado da sua aposentadoria no momento em que outra lhe será concedida sem acúmulo dos benefícios. Troca uma pela outra. E, obviamente, essa que virá um pouco maior, né? Nada espetacular, mas é um pouco maior, né? O chamado ajuste fiscal, o Congresso Nacional, através de uma emenda parlamentar, tentou tirar o fator previdenciário das aposentadorias e substituí-lo por uma nova regra chamada de fator 85-95. A emenda parlamentar foi vetada pela presidente, que na ocasião editou uma nova medida provisória, a 676, de 17 de junho de 2015, que não veio para ajudar não, veio para lascar mesmo, né? Essa nova medida provisória prevê a regra 85-95 e cria também uma progressividade que aumenta esses valores até 90-100%. Ou seja, há a possibilidade de substituir o fator previdenciário pela regra da soma de idade mais tempo de contribuição, muitas vezes mais vantajosa para o segurado. Só tem um problema: daqui uns dias o governo vai exigir o atestado de óbito para poder fazer a aposentadoria. Então, desaposentadoria é isso. Você pede para ficar... Agora, não faça assim na bestunta não, viu? Consulte quem entende do assunto, porque eu acompanhei já a discussão disso, e não são todos os casos que é vantajoso, não. E você tem que garantir que você vai receber uma assim que terminar a outra. Senão, já imaginou você ficar sem aposentadoria um, dois, três, quatro, até enquanto a burocracia quase mata você do coração? Pois é, então isso aí que é desaposentação. Marcinha França e Ronaldo Adriano, Último Adeus. Pedir um beijo, Ronaldo Adriano. Vem cantar comigo esse modão. Marcinha França, tô chegando, sobrinha. Não precisa mais girar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outra. Que bonito, sobrinha. Não existe mais lugar pra mim. A sobrinha Marcinha França e o tio Ronaldo Adriano, a música do Ronaldo, Último Adeus. Eu vou mandar um abraço agora para um ouvinte que escuta o meu programa de manhã, e escuta, porque na nossa rádio lá em Coromandel, na Super 95 FM, esse programa que vocês estão ouvindo agora passa às 6 horas da manhã, o programa Cleiton Aguiar. Mas eu faço um programa exclusivo que passa às 6 horas da tarde, chamado Meu Coró. Então esse nosso ouvinte aqui, lá no Rancho Trombeta, ele escuta o programa da manhã e escuta também o programa do final de tarde, do início da noite, né? É o Carlos Roberto, mais conhecido por Carlão. Carlão, um abraço para você, muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. Tô sabendo que você é freguês cativo do programa Cleiton Aguiar e também do Meu Coró. Um grande abraço para você. Quando eu for no Coró, quero te conhecer pessoalmente, tá bom? Um abração para você, muito obrigado pela sintonia. João Carreiro e Capataz, do Peão Carreiro, Pergunte a Ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem, se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança naquela aliança, aquela que ninguém usou. Deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou

Relembrando Goiás, Leonel e Goiás Filho, pro meu amigo Simval Pereira, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. A frase irretocável do programa de hoje é de Albert Schweitzer. Dar o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Dar o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. É a frase irretocável de Albert Schweitzer. Essa aqui realmente é uma frase verdadeira, né? Não é a melhor forma, não. É a única forma que existe de educar é você dando o exemplo. Não adianta você ensinar se o exemplo não vier junto, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Estilo Brasileiro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesse domingo eu vou receber no meu programa de televisão, na Rede Brasil de televisão, domingo às 10 horas da noite, duas entrevistas muito interessantes. A primeira, o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, ele vai explicar por que é que o futebol aqui em Brasília não vai para frente nem na marra, né? Nós temos aqui um dos mais bonitos estádios, custou 2 bilhões de reais o estádio Mané Garrincha aqui de Brasília, tem o estádio do Bezerrão no Gama, tem o Cerejão em Taguatinga, estádio não falta, que tem uns 12 estádios em Brasília, né? Mas só não tem futebol. Nós tivemos aqui já o Brasiliense, o Gama na primeira divisão do futebol brasileiro, hoje nós estamos na quarta divisão, isso é porque não tem a quinta, senão está todo mundo lá também, né? Então o Josafá Dantas vai tentar explicar por que isso acontece. E você já viu dizer, eu também já ouvi dizer, que não existe ex-gay. Pois eu vou entrevistar um ex-gay, viu? Ele era homossexual praticante e usava drogas, bebia, levava uma vida devassa. Hoje ele é pastor, casado, 2 filhos e ainda tem uma banda de forró chamada Shot Santo que faz o maior sucesso. Eu vou conversar com o pastor Wilker, duas entrevistas muito interessantes que você pode assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, ou então pela TV Oi no canal 10, Claro TV canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714 pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de televisão, domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Estilo Americano, Pulei Desse Trem. Caí fora, pulei desse trem. Ela não me ama e não ama ninguém. Eu já fiz de tudo pra conquistar ela. Já fiz serenata em sua janela. Eu já caí fora, pulei desse trem. Ela não me ama e não ama ninguém. Eu já decidi, vou sair dessa fria. Estou indo embora até outro dia. Ela já me fez sofrer. Estou indo embora por ela. Eu já sofri demais. Queria entregar todo o meu carinho. Não adiantou, me deixou sozinho. Eu já caí fora, pulei desse trem. Ela não me ama e não ama ninguém. Eu já fiz de tudo pra conquistar ela. Já fiz serenata em sua janela. Eu já caí fora, pulei desse trem. Ela não me ama e não ama ninguém. Eu já decidi, vou sair dessa fria. Estou indo embora até outro dia. Mas queria entregar todo o meu carinho. deixou sozinho. Eu já caí fora, pulei desse trem. Ela não me ama e não ama ninguém. Eu já fiz de tudo pra conquistar ela. Já fiz serenata em sua janela. Eu já caí fora, pulei desse trem. Ela não me ama e não ama ninguém. Eu já decidi, vou sair dessa fria. Estou indo embora até o outro dia. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo banda estilo brasileiro, Pulei Desse Trem. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos nossos perfis de Facebook. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado... Eu vou trazer um grande mestre. Infelizmente ele não está mais entre nós, está tocando agora mais perto de Deus. A Faculdade da Música apresenta o mestre Jair Rodrigues, Tristeza do Jeca. Nesses versos tão singelo, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor. Sou igual o sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Viola, eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão. Todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá na mata passarada, principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de cantar. Pois o jeca quando canta tem vontade de chorar. Não tem um que cante alegre, todos vivem soluçando, chorando pra aliviar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Vou parar com a viola, já não posso mais tocar. Tem vontade de chorar. E o choro que vai caindo, de